Sessão 29 de Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Narração de Raquel Moraes em 2023. Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. No Muro. A Julião Machado. Ao fundo do quintalzinho, o alto muro branco estava na sombra. De um único canteiro à esquerda, evolava-se o aroma de manacás em flor. Do outro lado, a haste débil de uma árvore nova, uma aralha talvez, balançava em meneios vagarosíssimos a sua folhagem mimosa e leve. Tudo em silêncio na casa. As crianças dormiam já, abatidas pelo calor. A criada mal dera as boas noites e lá saíra pela porta fora. Só Maria Tereza, repousada da confusão do seu dia trabalhoso, cerrava os olhos preguiçosos, para cá e para lá, na cadeira de balanço, perto da janela da sua sala de jantar. Nem o gás quebrava o silêncio que a envolvia. A claridade é uma voz, só a treva é muda. Aprazia-lhe aquele sossego a quem entregava descuidado o corpo e o espírito. E assim esteve muito, muito tempo, com seu rosto de histérica, longo e pálido, volvido para o escuro do quintalzinho estreito. Mas a lua, que há pouco lhe clareava a frente da casa, as cortinas rendadas e os tapetes do escritório e da sala, lembrou-se de lhe galgar o telhado e de ir insinuando pouco a pouco a sua luz melíflua pelo alto muro branco do quintal. Maria Tereza, descerrando os grandes olhos pardos, viu a claridade vir lambendo a parede, numa carícia mole e frouxa. Ela bem sabia que aquele grande laivo escuro, desenhando no alto uma ligeira curva e descendo depois em uma linha reta perpendicular, era um pouco de limo e mais nada. O muro velho requeria conserto. Tinha, entretanto, intervalos de uma alvura virginal que brilhavam a claridade como linho estendido. Maria Tereza sorriu. Que visão aquela! Dir-se-ia que a longa fita escura se movia agora em uma oscilação lenta, arrastando seu longo corpo de réptil. Na verdade, uma cobra andaria assim? E mais adiante, falhas de caliça, umas esguias, outras redondas, quadradas ou elípticas, entravam a mover-se, a adquirir formas estranhas, mal distintas, incertas, que no tremor da luz mal firme se dissolviam para tomar novamente corpo e forma. Ao princípio, aquilo tudo era mal esboçado, confuso e inculto. Mas, de repente, como a luz caísse melhor, Maria Tereza viu, como se olhasse para um espelho singular, refletida no muro, a sua vilazinha mineira, de onde o marido a trouxera para a vida turbulenta da cidade. Tal e qual. Lá estava, no alto, a Capela da Conceição, com o campanário, a casa do padre e aquela grande nogueira, cujas nozes magníficas ela ia colher com a Josefina, a irmã, e mais o namorado. Embaixo, um pedaço de tijolo nu não é que reproduzia em miniatura fiel o largo da vila, com as suas casas abarracadas, espaçadas e desiguais? E aquelas figuras que no começo se assemelhavam a animais informes não se moviam agora quais criaturas humanas, umas embiocadas em mantilhas, a caminho do outeiro e da igreja, outras à beira do rio, lavando aqueles lençóis cor de neve que tanto brilhavam à luz? Que tolice! Maria Tereza, melhor que ninguém, sabia que aquele tufo de vegetação que irrompia do muro não era a grande floresta da sua saudosa vila. Era uma toiceirinha de erva de bode que ela, por desleixo, não mandara ainda arrancar. Sabia, mas que lhe importava? Aquilo representava agora, ali, o papel sagrado de floresta virgem. Era um dos raros pedaços da terra não maculados ainda pelos pés do homem, o altar puro e sublime do Deus grande, poderoso e único. Alma de crente, alma de ingênua, espírito propenso ao sobrenatural, Maria Tereza acreditava quase que seus olhos viam uma verdade. E assim, saudosa da sua terra natal, delineava-lhe os contornos em um grande fervor de imaginação. Uma oscilação do galho da aralha cortou com uma pincelada negra o encanto do quadro. A árvore voltou à posição normal, mas as figuras do muro pareciam já outras, embaralhadas, dançando no tremor da luz. Era uma procissão, talvez. Frades com capuzes seguiam a passo, nos seus hábitos escuros. Ao longe, na bruma, após um lago de neve, um alto castelo esguio se confundia com as nuvens. Maria Teresa lembrou-se das velhas histórias medievais que lhe contava uma escrava da família, mulata nortista, de inteligência viva e falas mansas. A Teodora. Seria a alma dela que a visitava nesse instante de sossego e de solidão? E doce, quieta, bondosa, lhe reavivava em painéis rápidos as passagens da sua infância? No Cavaleiro da Pluma, lembrava-se de uma cena idêntica. Os frades iam cantando em coro ao castelo da princesa morta, mas assim como nem os médicos chamados pelo rei a puderam salvar, também as orações dos frades não a ressuscitaram. E foi então que o Cavaleiro da Pluma, num corcel branco, galopou através montes e vales e trouxe a exânime princesa à vida, com o elixir roubado ao deus Cupido. A velha Teodora estrelava as histórias com as suas frases de ouro bruto. Seria mesmo a alma esquecida da mulata quem vinha num raio de lua desenhar tais coisas em um muro branco? A Maria Teresa parecia então ouvir, em um sussurro delicado e longínquo, a voz da escrava dizendo: "Lembra-se, Iaiá." Pobre Teodora, de nada se esquecera Maria Teresa a não ser dela, a sua escrava velha e imaginosa, que lhe florira a infância com seus contos sem par, histórias em que os heróis eram deuses de grandiosos feitos. Lembrava-se da sua vila, das casas dos amigos, mesmo os mais indiferentes, das árvores, tais como a Nogueira do Padre, e do rio, das noites de dança, das festas da igreja, dos pais, das irmãs, das suas rixas, dos seus abraços, das fazendas dos arredores, de tudo, menos dela, da mulata Teodora, que já velha passava noites em claro a embalar-lhe a rede, que lhe refrescava o corpo com o banho, que lhe penteava os cabelos, que lhe engomava os vestidos, que a perfumava, que lhe dava os primeiros doces de qualquer tachada, que lhe contava as mais compridas histórias de fadas que nunca a língua humana soube dizer. O Natal, o Ano Bom, os reis, tudo isso despertava saudades no espírito de Maria Teresa. De todos e de tudo se lembrava com lágrimas, e em nenhuma vira nunca refletida a figura simples da velha Teodora, risonha, doce e plácida. A alma da escrava vinha pela primeira vez fazer-se lembrar da sua iaiá, sem um queixume. Ela, que morrera no exílio, longe da sua terra quente de palmeiras e de sol, ela, que por lá deixara os filhos, não tivera assomos nem impaciências para a criança alheia que lhe puseram nos braços, ainda tristes e saudosos, do seu fardo amado. E era aquela dedicação pura e heróica que só agora ela compreendia, de relance, como se lhe fosse lembrada pela mão invisível de Deus. E no muro branco, nos laivos do limo, nas manchas da umidade, nos esburoamentos da caliça, a lua pálida, sem nuvens, esfumava os quadros fugitivos da sua vida passada. As cenas régias das histórias da mulata eram substituídas por outras. As romarias, os pomares, a estrada e o cemitério. Lá estava o túmulo da mãe de Maria Teresa, de altos mármores e coroas de flores. Lá estava o da irmã, os dos avós, os de outros parentes mais afastados. E o da velha Teodora? Esse, a imaginação de Maria Teresa, não pôde descobri-lo. Estaria além, entre as covas rasas, sem uma cruz, sem um número? Estivesse ou não, a alma da escrava não lhe ensinou o caminho, e depressa mudou para um cenário risonho o triste cenário da morte. Maria Teresa ia desfalecer, quando se levantou de súbito e fechou a janela com brusquidão. Para que lembrar? A própria lágrima amarga é doce, vista através da saudade. Que no velho muro branco a lua estendesse e recolhesse as sombras, ela fugia, salvando a sua alma abatida, a voz do marido, que a chamava da porta. Bem dizia Teodora, no Cavaleiro da Pluma, há uma única força capaz de ressuscitar os mortos e de alegrar os vivos. O amor. Fim da seção 29.